rompe, e rompe! Ah, anda com aquela coisa do GPL, ou já parou, tacarelo! Esses programas que eu sou barulhada! E aqueles cabelos! Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Bem-vindos a mais um GSL. Olá, João. Olá, bem-vindos. Olá, André. Olá. Obrigado por estarem desse lado. André, obrigado por estares aqui connosco novamente. Então, obrigado é por ter ficado aqui a semana toda. Isso. É um fecheiro que não se pode. Não faz mal. Só tenho pena da tua filha, coitadinha. Pá, ela está ali. Pá, uma semana a jogar tablet e tal. Ela já nem tem bateria no iPad. Ela disse que me dava o iPad. André. Ok, antes de falarmos, continuamos a falar do Sur the City. Vamos ouvir um tema do Weber Marques, Jesus Punk. E já voltamos. Deus dos milagres, és a minha salvação. És em quem confiarei, por ti nunca vacilarei. Pois dia me salvaste e entregaste tu por mim. Só para ti eu viverei. Para ti eu cantarei. Depois de tu quem me libertou, foste tu quem me deu nova vida. Tu que me resgataste para o teu louvor, és Senhor, poderoso Rei. És o Deus, és o Deus dos milagres, és a minha salvação, és em quem confiarei, por ti nunca vacilarei. Pois dia me salvaste e entregaste-te por mim, só para ti. És a minha salvação. Digo, nunca vou temer. Nunca vou temer, não. Tu salvação. Contigo nunca vou temer, nunca vou temer, não, não. Ok, de volta. André, só muito resumidamente, para quem eventualmente não tenha ouvido o programa a semana passada, o Serve the City, explica-me em 30 segundos. 30 segundos. O Serve the City é uma rede de voluntariado inspirada por Jesus e aberta a todos. Isto quer dizer que o que nos move a fazer voluntariado como estratégia de alcance desta população sem abrigo é o amor de Jesus, é trazer Jesus a estas pessoas, mas também aberta a todos porque queremos incluir todos na cidade. E olhando para a cidade é tão grande e tão vasta. E queremos incluir todos lá, porque queremos que... Precisamos trazer Jesus à cidade desta forma. Uhum. É este tipo de população também. Portanto, e basicamente servem jantares, jogam futebol, coxem abrigos boas. E coisas assim. Portanto, são coisas boas. Convivem, no fundo, convivem. Na verdade, nós trazemos afeto. Exato. Trazemos afeto a estas pessoas e valorização de pessoas também. São pessoas completamente estruturadas a nível de valores. Eles não se sentem pessoas, não é? Okay. E quando tu olhas para eles sentado a uma mesa com um garfo, uma faca, uma toalha, uma velinha, às vezes uma flor, que de repente... Aqui é o que nós fazemos na nossa casa. Fales sentir bem, não é? Fales, e de repente eles sentem-se, uau, espera aí, estou-me a valorizar como pessoa. E ao valorizá-los como pessoas, estamos a fazer aquilo que Jesus nos pediu, não é? Que era amar estas pessoas. Exato. Então, e agora vamos à parte prática. Quantas refeições servem por noite? Nós servimos cerca de 300 refeições por noite. Portanto, cada quarta-feira, de 15 em 15 dias, num refeitório na cidade de Lisboa, cedido por um dos nossos parceiros, nós servimos cerca de 300 refeições. Ok. Bem, essas refeições supostamente têm que ser pagas. Como pois, é que isso tem que ser se sustenta? Então é assim, nós temos uma equipa que vem servir o jantar. Então, a equipa que vem servir o jantar é pedido que essa equipa traga também um donativo financeiro para sustentar o projeto. Uhum. Ao sustentar o projeto, estamos a falar de custos de infraestrutura, do próprio jantar em si, de louça que se vai partindo, de N coisas. Então, essa equipa que vem jantar, não é? Ou que vem servir o jantar, basicamente... Vem servir a cidade, como nós costumamos dizer. Portanto, reúne um grupo de amigos. Se for um grupo de amigos, se for uma igreja, traz os membros da igreja. Se for uma comunidade, traz os membros da comunidade. Se for uma empresa, traz os empregados. E servem o jantar. Portanto, eles vêm, chegam por volta. A nossa equipa da cozinha chega por volta das 16 horas. Esta equipa chega por volta das 18. Põem as mesas. Os convidados entram por volta das 20, servem o jantar, lavam a louça, lavam o refeitório, jantam também e depois então por volta das 11h30 está terminado este... E essa equipa de voluntários, portanto, que vem para servir o jantar, tem que ser aproximadamente quantos? 55, é o ideal. Mais atrapalham, menos fazem falta. Ok. Como é que as empresas vos podem contactar para vos apoiar nesta causa? Então é assim, podem chegar através de nós ou através da página do Facebook ou do nosso site ou então do nosso e-mail, que é info@servedacity.pt, e dizer que gostariam de vir servir um jantar. E depois, mediante a nossa disponibilidade e a data que nós chegamos a acordar, então eles podem vir servir o jantar. E é uma oportunidade única, digo-te. Não só para... comunidades, grupos de amigos, mas temos pessoas, por exemplo, que têm feito as suas festas de anos lá, porque entendem que celebrar o seu aniversário é mais do que receber prendas. Então querem dar uma prenda. Então convidam os seus amigos e dizem-lhes, olha, em vez de vocês me darem uma prenda, vocês vêm, cada um dá 10, 12 euros e nós pagamos aqui um jantar a 300 pessoas e estamos a servir. Explica-me uma coisa. Imagina que hoje há um jantar do Serve the City. Eu não estava aqui a esta hora. Exatamente. Mas se fosse aqui, o que é que nós poderíamos estar a ver agora? O que é que poderias estar a ver aqui agora? Neste momento estavas a ver um refeitório enorme, com cerca de 250 lugares, totalmente preenchido, com todas as pessoas sentadas, as mesas postas com... alguma delicadeza, e como falamos de delicadeza, dizemos com uma toalha de pano, não é uma toalha, simples toalha de papel, apesar de ter uma toalha de papel para cima, pratos, faca e garfo, um copo, consumo, uma velinha, coisas mesmo assim com algum gosto, uhum. não é? E depois vês, basicamente, três ou quatro grupos distintos de pessoas. Vês, então, a equipa que vem servir, que vai estar a servir o jantar, que interage com a cozinha que traz o jantar e que serve a refeição. Depois tens uma equipa que é a equipa que nós chamamos de equipa de acolhimento, que é uma equipa que recebe os nossos convidados de rua lá fora, quando eles chegam à entrada do refeitório, que distribui as senhas, que vai andando pela sala durante o jantar, tentando acalmar os ânimos de um ou outro que estejam mais elevados, isto porque percebem que chegam-nos pessoas alcoolizadas, drogadas, completamente destabilizadas, e que chegam ali que acalmam. E de repente um ritmo baixo para estas pessoas é difícil. E depois temos uma equipa de voluntários que jantam. Então em cada mesa dos jantares, em cada mesa de convidados de rua, há um ou dois voluntários sentados. E aí é a oportunidade de dar os afetos sentado à mesa. São duas horas de conversa de sentado à mesa de uma refeição em que nós, como bons portugueses e como é muito bíblico, estamos à mesa, não é? Se olharmos para os relatos bíblicos, vamos ver que Jesus passava grande parte do seu tempo à mesa e nós tentamos seguir esse exemplo. Os portugueses aí são quase todos cristãos. Todos. Bom, acho que vamos ouvir agora uma música, se deixas-me escolher. Vamos ouvir Matthew West com Hello, My Name Is. Ok, vamos ouvir o Matthew West e depois a seguir vamos continuar, porque eu quero saber como é que ficou no fim este jantar. For the last time, you know I've had it up to here with the way you bring me down, down. You're wreaking havoc on my world. You're calling question to my sanity, but I'm not gonna let you get the best of me. Not anymore, anymore. So here I go, watch me run a million miles under the sun. That's what I do, if that's what it takes to get away. I gotta get away. Tear apart our families. You bring your lies into our town. Watch our morals tumble down. We are a city on the edge. We are a world that needs a remedy. We're still a nation under God. And it's time we take a stand. Gotta get away. We gotta get away. Geração Sem Limite. Bom, estamos de volta. Estamos de volta. Eu já cheiro a comida. Nós estamos ainda no meio do jantar. É, e olha, deixa-me só dizer que nós temos uma equipa de cozinha também. Há bocado não te referia. Mas é outra das equipas que chega às 4 horas. E temos um chefe. Uhum. Quando dizemos que é um chefe, não é um Gordon Ramsay, mas é um chefe. Neste momento temos alguns voluntários que são chefes de cozinha. Uhum. Um deles trabalha num hotel em Carcavelos. É chefe de cozinha num hotel em Carcavelos. E eles vêm fazer a comida. Eles são voluntários, saem do seu trabalho, onde trabalharam durante todo o dia, e chegam e vão... para fazer o jantar. E a comida é excepcionalmente muito bem confeccionada. Muito, muito bom, bem muito confeccionada. Bom. De onde é que vem a comida? De onde é que vem a comida? A comida vem de onde nós vamos comprar. Uhum. Neste momento nós estamos numa estratégia de criar, como falámos aqui em off, de criar alguma sustentabilidade e de tentar ter algumas parcerias com algumas empresas do ramo alimentar que nos vão cedendo alimentos, não é? Mas normalmente a empresa que vem servir o jantar, ou o grupo que vem servir, paga o jantar. E se não houver nenhuma empresa que nos dê, basicamente o que nós fazemos, vamos ao supermercado e compramos. Exato. Não é? Portanto, há refeição sempre. Há lugar à mesa e há refeição para estas pessoas. Ok. Então, as pessoas estão já à mesa, estão a comer, estão a conviver. Estamos quase a terminar o jantar. Portanto, presumo que as pessoas comecem a sair, não é? Sim. Os voluntários e tu, como coordenador dos voluntários, agora que terminou o jantar, como é que te sentes? Olha, se calhar o meu misto, a minha sensação é diferente de um voluntário. Porque a minha sensação, nós temos um limite para sair, que é à meia-noite, então eu tenho tarefas para cumprir e o refeitório, nós chegamos, o refeitório está limpo, e a ideia é nós sairmos e o refeitório ficar limpo. E isto implica limpar não só o refeitório, mas limpar a cozinha, limpar casas de banho, limpar tudo o que é. Imagina um refeitório de 300 pessoas que tem que ser completamente limpo por 50 voluntários. Para os voluntários que estão... Incluindo a cozinha. Incluindo a cozinha. Para os voluntários que vêm, é um impacto grande. Eu posso-vos dizer que algumas pessoas ficam incomodadas e que não conseguem dormir nessa noite. Isto porque, de repente, percebem que estas pessoas são pessoas. Tomam conhecimento de uma realidade. De uma realidade para a qual não estavam alertas. Que era aquilo que falávamos na semana passada. Não são aqueles sem abrigo que nós estamos habituados a ver nas imagens. E na... É quando essa linha que te dividia se esbate. As pessoas deixaram de ser os tais invisíveis. Deixaram. E passam a ser pessoas. Uhum. Porque tu passas a saber quem é o António, quem é o João, quem é a Maria, quem é a Noémia, quem é a Isabel. Tu passas a pôr um nome naquela pessoa e quando pões o nome tens uma história por trás. E começas a perceber que são pessoas como tu. E em última análise, fazendo algum tipo de reflexão, algumas pessoas começam a perceber assim, pá, eu não sou tão diferente desta pessoa. E o facto de eu ter casa hoje não quer dizer que eu amanhã também não esteja na rua. O que torna isto, às vezes, difícil para algumas pessoas digerir. É difícil digerir algumas pessoas. Eu lembro-me das primeiras vezes que fui como voluntário, era difícil. Algumas das histórias... Aquelas histórias que nós às vezes lemos no Correio da Manhã são reais. Pois. Eu achava que o Correio da Manhã aquilo às vezes era um bocadinho... Pronto, aquela história de que era sempre a mesma coisa. Aquelas 6 primeiras páginas do Correio da Manhã, para quem quiser vai um cafezinho ao lado e peça ao Correio da Manhã e vai ver as primeiras 6 páginas. São cheias de drama e a gente diz, epá, isto é tudo inventado pelos jornalistas. Não é, é real. E aquelas histórias são reais. E quando tu percebes que por trás dessas histórias há pessoas, e quando de repente tu... Começas a refletir e dizes assim, pá, foi para isto que Jesus veio. Foi para estas pessoas. Foi para mim, mas também foi para estas pessoas. E como é que... E aqui está uma oportunidade de chegar a estas pessoas. As pessoas, os que vão lá, os sem abrigo, outras pessoas, que estão a usufruir do voluntariado, da refeição, elas têm essa abertura, elas têm essa vontade para falarem diretamente a uma pessoa que não conhecem, exporem a sua vida? Alguns não têm. Alguns são tão reservados que é difícil, mas vão lá pela refeição. Nós temos alguns que chegam, entram, jantam e vão-se embora. No entanto, tens outros que ao longo das que as semanas vão passando, ao longo que os jantares vão acontecendo, se começam a abrir. Uhum. E é aí que tu vais interagindo com as pessoas, é aí que tu vais ganhando... relacionamento e ganhando confiança com essa pessoa. E ela vai dizendo que afinal era casada, que afinal a mulher morreu e porque não tinha família ficou sozinha e porque não sabia organizar, porque era sempre a mulher que organizava as coisas em casa, de repente ele vê-se sem conseguir gerir o dinheiro, perde a casa, porque perdeu a casa, perdeu o trabalho e de repente é uma espiral que acabou na rua. E de repente tu consegues perceber a história desta pessoa e começas a dizer e a perceber assim, ok, mas há hipótese de sair daí. A gente pode começar a construir em cima disso, não é esquecer o passado, porque aquela pessoa é formada por aquilo, aquilo é, faz parte dela, mas é como é que nós podemos construir em cima disso e ganhar um rumo diferente. E claro que isso implica arranjar um teto para dormir, implica muitas vezes arranjar um trabalho, implica arranjar, por exemplo, coisas simples como documentos. Às vezes, não sei se as pessoas não sei se têm noção, mas por exemplo, nós tivemos um caso há algum tempo atrás de que um dos nossos convidados arranjou trabalho. A firma por onde ele ia trabalhar pagava por transferência bancária. Ele tinha que abrir uma conta bancária. E não tinha documentos. O que é necessário para abrir uma conta bancária? Ter uma fatura onde a morada venha. Ele não morava na rua, onde é que ele ia arranjar uma morada? Percebe claro. Esta dinâmica de claro. Dificuldades que há, que são burocráticas. E se calhar nem documentos tinha, portanto... Nós fomos ajudando a atrasar os documentos, arranjámos uma morada, portanto, isto depois há aqui... Os parceiros depois é muito benéfico nesta questão. Por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, a Câmara Municipal de Lisboa, a Comunidade de Vida e Paz, são todos parceiros que podem ajudar nessa situação. Por exemplo, a Comunidade de Vida e Paz tem um projeto que é o Espaço Aberto ao Diálogo, em que eles podem dar a morada deste espaço como a sua morada pessoal. Uhum. São dinâmicas... E é aí que depois tu consegues... Depois de ganhares esta confiança, de caminhares com eles, quando eles começam a ter este tipo de abertura, tu começas a partilhar aquilo que te move a fazer isto, não é? E eles vão-te perguntar porque é que és diferente, porque é que tu fazes isto, porque é que tu me ligas a mim, que passam milhares de pessoas por mim na rua e de repente és tu que me vais ligar. E aí tens a oportunidade de explicar porque alguém fez isso também contigo, foi que Jesus veio ter contigo, não é? Exato. E tu só estás a replicar aquilo que ele fez contigo, portanto não é assim tão, não há grande mistério nisto, não é? Mas é bom quando tu consegues perceber que há pessoas que começam a ter outra esperança de futuro por causa disto. Ok, nós vamos, antes de chegarmos à parte do fim do programa, vamos ouvir mais uma música. Pedro, o que é que tens para nós agora? Vamos ouvir Come to Me, de Bethel Johnson. More than you know. lift up your weary face. 'Cause I go before you and behind you, I'm around you, I'm all. Ok, mais uma excelente dica do Nuno para nós, para os nossos tempos livres. André, onde é que o Serve the City vai estar daqui a 2 anos? Ui, onde é que o Serve the City vai estar daqui a 2 anos? Olha, eu gostava que o Serve the City... Olha, há aquela resposta muito, muito cordial, que é onde Deus quiser. Mas a cidade é tão grande, a cidade é tão grande, e há tantas frentes que se estão a abrir... E eu sinceramente gostava que nós tivéssemos a mudar vidas. E não me interessa dizer que vamos ter 50 jantares, vamos ter... Não, mudar vidas. O que nos interessa é pessoas. É, o que me interessa a mim, o que interessa à equipa coordenadora, o que interessa ao Serve the City é pessoas. Portanto, nós queremos é mudar vidas. Se daqui a 3 anos estivermos a mudar vidas, ok, estamos aí. E tu? E eu? Planos para o teu futuro? Olha, eu há algum tempo que... Há uns anos já que tenho deixado tudo nas mãos de Deus. E é onde Ele disser. Uma das únicas coisas que eu sempre disse foi assim: ok, Deus, se tu quiseres mandar para aqui ou para ali, tens que dizer a mim e à minha mulher. Portanto, tem que ser uma decisão dos dois. Mas estou aberto... aonde ele me quiser levar. Percebo que é uma caminhada, a minha vida é uma caminhada, portanto, até neste momento estou aqui, a minha caminhada com Jesus trouxe-me aqui este momento, não é? Gosto imenso do que estou a fazer, é uma área de super desafiante, mas pronto, estou aberto a tudo ao que ele quiser, portanto, não fecho portas. Pedro. Muito bem. Diz lá. E que tal nós, daqui a uns tempos, com a devida autorização, fazermos uma reportagem. Uma reportagem lá, eu acho que no Serve the City. Achas que é possível, André? Claro que é possível. É? Sempre possível. Sempre possível. Tens é que pôr uma câmara também, que é para depois o pessoal ver. Que isto, hoje em dia a rádio já é mais dinâmica. Isto. Sim, mas nós somos uma rádio purista. Portanto, nós somos rádio, não temos câmaras. O nosso produtor mestre guru é que às vezes... coloca-se nessas andanças e aparece, ei, é tal, e estou na televisão e sou o maior, mas nós não, somos puristas. Mas sabes que esta malta hoje fica muito influenciada pelas rádios aí seculares, digamos, aquela que é 97 ponto não sei das quantas e toca, não sei. Essa passa a vida a mandar coisas para o YouTube. Portanto, eu acho que a RTM tem que avançar nessa direção. Mas isso é uma mexórdia que não nos interessa. Uma mexórdia. André, uma mexórdia de gajos que mordem o cão. Nós estivemos a falar de pessoas, os chamados perdidos, que não. Sem abrigo, que não têm eira nem beira. Já percebemos que não é bem assim. São pessoas. E são pessoas também que estão do outro lado da rádio e que nos estão a ouvir. Algumas dessas pessoas, o que é que tu lhes podes dizer sobre Deus, quem é Deus? O que é que eu lhes posso dizer? Posso dizer que a nossa vida tem significado e tem um propósito. E que esse propósito só é preenchido quando Jesus entra na nossa vida e quando Jesus faz parte dessa caminhada diária. Quando tudo o que nós fazemos é moldado pelos valores e pelos princípios que Ele nos deixou. Portanto, quer nós falemos de voluntariado com sem-abrigos, quer falemos do nosso trabalho escolar, quer falemos do nosso tempo livre com família, quer falemos de ir ao cinema, tudo isso é moldado pelos valores que Ele nos vai transmitindo. E a vida só vale a pena quando é caminhada ao lado de Jesus. E é isso que nós queremos trazer e que as pessoas precisam de perceber, que é, há uma vida com significado com as pessoas. Okay. E ficamos então com estas sábias palavras. André, obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Obrigado por nos apresentares o Serve the City. Não me vão obrigar a ficar aqui mais uma semana. Não, porque a tua filha acho que nos ia matar. Rifar. Vocês desse lado, fiquem bem, fiquem com Deus. Deus os abençoe e uma boa semana para todos. Boa semana. Tchau, até para a semana. Aquela coisa do hip hop e do rock. Anda com aquela Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.